Este é o prefixo da sua rádio. ZYK 522 AM 1000 kHz. Ondas curtas. ZYE 950 em 49 metros. 951 em 31 metros. 952 em 25 metros. 953 em 19 metros. Rádio Record, São Paulo. A voz do Brasil. De todo o Brasil, agora começa mais um programa Oswaldo Betio e vai até meia-noite. Nós temos na sonoplastia o professor José Newton, o sonoplasta mais premiado do Brasil. 4 e 13. Eu quero dar um alô agora para os meus companheiros que trabalham nos estacionamentos, que estão ouvindo o programa Oswaldo Betio. Eu quero dar um alô para os meus companheiros vigilantes, alô vigilantes que me acompanham todos os dias pela Rádio Record de São Paulo, meu abraço a todos. Quero dar um alôzinho mais para os meus companheiros que trabalham nas indústrias, que trabalham também nos domingos, ouvindo o programa Oswaldo Betio. E agora, gente, agora quando faltam em São Paulo só 44 minutos para 5 horas, nós vamos tocar mais uma música. É o Pedro e o Paulo. Eu amo demais a vida. Me aproximei de um grupo de jovens, pois na realidade eu não tinha onde ir. Eu era mal, o mais bruto dos homens. Jamais senti o prazer de sorrir. Mas o Cristo em que tanto falavam veio de repente em meu corpo morar. Uma lágrima caiu do meu rosto. Foi tão grande a emoção, comecei a cantar. Eu amo demais a vida, as flores, a terra e o mar. Eu amo demais a vida, o sol no infinito a brilhar. Eu amo demais a vida, os pássaros livres no ar. Eu amo demais jovem iluminaram meu caminho, me deram tanta razão para viver. Eu que já estava completamente perdido, senti em mim novo amor renascer. Já não sei mais o que é ter um desgosto, em tristeza sem gosto não quero mais pensar. Agora sim, eu confesso, sou gente, sou um rapaz diferente, meu desejo é cantar. Eu amo demais a vida, as flores, a terra e o mar. Eu amo demais a vida, o sol no infinito a brilhar. Eu amo demais a vida, gente. O esmalte Monange é uma beleza. O esmalte Monange tem 60 cores, brilha mais, dura mais e não trinca. Quando a senhora ou a mocinha forem comprar esmalte, peça um Monange. Monange tem nas farmácias, perfumarias e supermercados também. Monange tem em todo o Brasil. Eu tenho falado sobre obesinas. Obesinas é um produto para emagrecer. O homem e a mulher também. Eu sei que tem muita gente que engorda, faz regime, não consegue emagrecer e fica desesperado. Gente, tem um remédio agora, viu? Chama-se obesinas. Obesinas é muito bom porque é um remédio homeopático. É um remédio que emagrece no tempo certo, que não prejudica a saúde, que não tem contraindicação. Por isso, se o senhor ou a senhora estão gordos e querem emagrecer, tomem obesinas. Obesinas é um produto do Dr. Alberto Ciabra. Obesinas tem em todas as farmácias no Brasil. Em São Paulo também. E também tem na Praça João Mendes, número 19. Naquela tapera velha, que o tempo já destroçou, morou Zé Dunga, um pretinho, valente trabalhador. Foi o maior violeiro que Deus no mundo botou. Sua viola parecia um passarinho cantador. Trabalhava o dia inteiro, feliz sem se lastimar. Mas quando a lua formosa no céu pegava a brilhar, toda a gente arrodeava pra ver o preto cantar sua viola de pio. Fazia as pedras chorar. Acontece que a Carolina, cabocla esprido de cão, bonita como a sereia, mas que mulher tentar. coração, pra judiar do pretinho fim.